crianças do nosso país, as crianças deste mundo infeliz, a luta da juventude organizada, pela uma nação, pelo mundo, de esperança, de paz e união. Um mundo melhor, irmão, a juventude, as crianças do nosso país, ao nosso futuro. A luta se faz no presente. Salve as crianças, o amor, a paz, a esperança do povo. A liberdade que faz viver, que faz sonhar. A liberdade no canto, o poder no amar. Transformação no olhar carente, chance. E a criança inocente, rebelde, adolescente, dependente de amor, dependente de esperança, igualdade na cor. Educação, solução da nação carente. Sofrimento de um mundo de criança abandonada no globo. Estampada a tristeza no rosto do povo do nosso país. Nossa terra, pátria, mãe, esse mundo mundo infeliz, da criança verdadeira, lutadora na pista, no campo, sofrimento na face, no plano social, na guerra desigual, no confronto do bem contra o mal. Já não dá pelo povo juvenil combater, vou lutar, a consequência do amor é o amar. Pela criança desse mundo sei que vou lutar. Faz presente no caminho do vento, a liberdade dos sonhos, do poeta do tempo, e esperança e igualdade de um povo. Liberdade de um resgate, de um sorriso, de um rosto juvenil, da criança desse louco Brasil. Eu peço paz, o respeito pro povo, eu peço amor, liberdade de novo aos anjos do bem. Uma de esperança, a alegria que tem, a paz contagia, um sorriso, a liberdade me traz. O futuro mais justo traz a força que faz. O mundo, sentimento, manifesto do rei, a redenção, sentimento. A liberdade que vem da Índia, Soweto, de Angola, dos pretos, as crianças da China, Vietnã, imagina, decadência global, Sri Lanka, Porto Alegre, Paquita, Senegal, contra as forças poderosas da ruína do mal. Já não dá pelas crianças, vim aqui combater, vim lutar, a consequência do amor é o amar. A juventude organizada vem aqui, oh, lutar.